autorizado de passar do 4217. Para pronto, ajuste no 0 na 2. Luciano, me dois agora, me acerta na porta. Passou, dois, um. Azul 4217, bom dia, contato radar na decolagem. Sul para o nível 320 na saída da Etna e São Mato. Para o 320 na Leia Mato, Azul 4217. telefone não autorizar ela fazer transformação. Autorizar a diretoria, tá? Azul 4217. Beleza, 4217, João. 4217, chama agora o centro Recife, 125 décima 1, alterno 133 décima 2. 513325, faz o 4217, bom dia. Decolagem da 1-0 com a primeira curta direita na saída da El, Lido, transição ótima. Mike, acertando o litoral. Depois do 1-0 para Baté. O transponder é o 5530, controle 199, decimal 8. Aqui autorizado Guarulhos, 360. Aqui autorizado 1-0 para Baté. Decola do 1-0 para curva direita da Helder da Máxima. Controle 198, código 530, gol 961. Autorizado para o saco, o número 1. Autorizado, o número 1.

9 Edson, vamos pra baixo. Salvador, bom dia, gol 1161. 1161, bom dia, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360, na saída da Tael, transição módula. Tael, módula para o 360, gol 1161. Sul 1161, me chama agora o centro do equipe 135-1, alterne 133-2 no fundo. 351-3-3-5-1-A. Agora é a Fox, onde se mostrou tudo com o CNH, para o 0, 1, 3. Autorizado São Paulo, com Nunes, usa de voo 360, decolagem da 10, confirmar a curva à direita, na saída da El, Leda, transição ótimo. Mike Oscar, plano do litoral. Intercepta Pesum 10, por base, a faz falta do plano. O transponder é o 5531, controle 1, 9, 8.